749 é o sol, é a torre? Na sua escuta. Tem um estimado para o pushback? Acredito que mais uns 13 minutos. 10 a 13. Ah, ok, gente. É porque devido ao sequenciamento para Guarulhos, a decolagem deverá acontecer após o 08 da próxima, ok? Tá, então, independente do horário que a gente fique pronto agora, só é possível após o 08 da próxima. O slot dado foi entre o 57 e o 00, então 57 delta e o 00, ou após o 08. Como o senhor estima aí um pushback próximo das 8 horas, fazendo pushback às 8 horas, certamente o tempo dará em cima aí para decolar o 08. Tá, se nós conseguirmos fazer o pedido aos 57, dá para sair então. Não, não, a decolagem deveria ser aos 57, então o senhor teria que puxar aí aos 50 mais ou menos, ok? Ah, tá joia, tá ok, obrigado. Está na posição 4, solicito acionamento na posição e posterior pushback. O 700 está livre, acionamento na posição, chama para o pushback. Está livre, acionamento na posição, chamará para push, o F670. 08 agora, né? Afirmativo, após o 08, ok? Ok, então é 08 a gente vai pedir então pro pushback, tá? É, confirmando, pode pedir pro pushback antes, a decolagem deverá ser após o 08. Se eu puxar aí por volta de 00 da próxima, já é suficiente, ok? Tá joia. Então vai. Funcionamento chama o táxi, 6700. Livre de mar táxi, 6700. Plantão 06 para o pushback e acionamento. Está livre, chame para o táxi, 6749. Chamarei. Meu Tango Golf, bom dia para Divinópolis 065, transportando enfermo, confirmo. Autorizado de Minópolis, 065, direto, decola da 17, com curva à direita, para o corredor Axé, restrita mil pés nos corredores até liberação do controle. O transponder é o 5455 e o controle opera em 119.80, corteja. O Golf está livre, acionamento, chama para o táxi. O meu Tango Golf está livre, táxi, chama para ingresso na 17. Sou o F6700, acionado para o táxi com 97, 3 horas com fim. Está livre o táxi, até o ponto de espera à sua direita, quando pronto chame nessa frequência, o que negar 10-11. E 11, quando pronto, na, chama na frequência, 7-0. Boa noite, bom dia, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu e Piauí, 065, aguarde, para 4. Sou eu, F6700, pronto. 7-0, a linha decola lá 10, o vento é de 300 graus com 2 nós. Livre de colagem, pista no 0, F6700. Whisky Bravo Zulu, confirme, Piauí fica dentro da terminal de Ilhéus? Ok, gente, tem condição de informar se é no passo a passo, pelo litoral ou vai com o centro? Não, vai em direto. Ok, porque a gente não tem aqui, o centro não tem ainda, ok? Aguarde um instantinho. Eu confirmo, é transporte de enfermo também? Dia, aguarde. Objeto 6700 decolou 02, chame o controle 198. Bom voo, bom dia. 098, obrigado, bom dia também. O meu Tango Golf está livre em ingresso, chama alinhado pronto. 700. 7-0-0, contato radar, suba 3-4-0, centro da EL. 3-4-0, pode colar à direita para o Dalão? Autorizado. Obrigado. Whisky Bravo Zulu, o centro ainda não recebeu seu plano, ok? Vamos checar novamente com o centro, aguarde. 33 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando com o Finch para o táxi. O 6749 está livre o táxi, chame no ponto de espera para a decolagem, QNH 1011. Chama no ponto de espera para a decolagem, com 1011, o F7649. Brasil está livre o táxi, chama para ingresso na 17, aguardando para a Copa. Então o Golf decolou ao 05, chama o controle 198, bom voo, bom dia. Chama o controle 198, obrigado, bom dia, senhor Tenente. Vitor Kilo Delta, número 3 para a cópia. Brasil 1 na escuta para a cópia. Na escuta do Brasil 1 autorizado 065 direto para Ipiaú. Decola da 17, curva direita, 30 mil pés no corredor Axé. O transponder é o 5502, o controle em 19.0, cotejo. Autorizado 065 direto, pistão no 7, curva direita, corredor Axé, respeito mil pés, transponder 5502, controle 1980, Estrasburgo. Acho que o Bravo Zulu é o correto, está livre o ingresso, chama alinhado pronto, 97. Consciente, chamará alinhado, 97, Estrasburgo. Da presente, autorizado, ascensão 065, voando direto à localidade. Ok, autorizado, ascensão direto 065, direto 19 para região metanoso. Salvador, F7-6749, canal, próximo da ponte espera, está pronto. 6749, alinhe e mantenha 10. Alinhar e manter, o F7-6749. Zero chame Recife 1288, o terno 3325. Recife 288, 3325, F6700, obrigado, bom dia. Autorizado, a linha decola, o vento de 300 graus com 2,9. A linha decola, o F7-6749. Pronto, esse Brasil. O Brasil está livre, alinhar e decolada 17, o vento de 300 graus com 2 nós. Ali decola, Brasil. Objeto 6749, decolou ao 09, chama o controle 198, tem um bom voo e um bom dia. Graças, bom dia. Tomei o golfito na escuta, pacote. Tomei o golfito autorizado ir descer uma centena, direto, decola na 35, curva esquerda, saída Momo, transponda 5473, controle 198, contagem. Obrigado. Ok, o Oscar Golf Kilo, a turma recebeu o Oscar Golf Kilo, ele que não recebe a turma, ok? Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Whisky Bravo Sul. Vitor Kilo Delta, para escuta para cópia. Contato radar, suba ao 065 direto e pelo. 065 direto, Whisky Bravo Sul. 4, controle, opera em 119, decimal 80, quanto é correto, tá livre acionamento, QNH 1011, chama para o táxi. Oscar Golf Kilo na escuta da torre. Oscar Golf Kilo está autorizado para Ilhéus, 080, pela Golf 677. Decola da 17, curva direita, saída Coral, transponder 5475, o controle 119, decimal 80, corteja. Direcionamento QNH 1011, chama para o táxi, eu acho que é Golf Kilo. Oscar Golf Tango, Paulo Afonso 090, confirma. Afirmativo, 090, Paulo Afonso. Autorizado 090 para Paulo Afonso, direto, decola 97, curva esquerda, saída lotar, transponder 5456, controle opera em 1980, corteja. Protejou, é, autorizado 090, Paulo Afonso, na saída lotar, com transporte 5456, está acionado pelo contato. Está livre o táxi, champanhe ingresso no 17, Oscar Golf Tango. Tango. Eu sou o Salvador, vou procurar, está acionado para o táxi, vou usar o Tango Golf Tango. Será o número 2 seguindo o Golf Tango, Vitor Kilo Delta. Reporte para ingresso. Tango. Doutor Lobato. O Golfinho está acionado, pronto para o táxi. Está acionado o Golfinho e o Kilo Delta. Ok, então o senhor será o número 3 atrás aí do Vitor Kilo Delta. Golfinho. Seu chamado de... para ingresso na FIA Brasília e seu chamado de pouso em... DH. Gente, o Romeu Tom Golf aguarda coordenação junto a Recife.